Poderia confirmar a posição do 6212? Só um minuto que eu vou ligar para o Israel. Dois estão sem balizador, ele parte 3? É, eu estou visando com o meu balizador aqui, pelo menos não até a posição 3. Eu só queria saber a posição, ver se eu prossigo no táxi, ou se eu mantenho a posição aguardando a chegada do balizador. Tá, ok, sim, se eu não consigo falar com a freira, vou chamar o fiscal de parte para balizar, só um minuto. Polo 868, solo 48, a próxima direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Agora com o balizador, eu vou chegar aqui ao 6212. Táxi Gol no 134 com 144 a bordo, 2:20, Natal. Táxi autorizado, parte principal ainda, ponto 0901, pronto, que legal, no 0105. Gol no 134. Parte principal, Índia, ponto esperão 10, chama a torre, 134. Vive na China, 61, please. China, 63. 13, request 360 to Guarulhos. 6313, EOBT. The time of EOBT. Okay, just a minute, please. I have here 0043, is that correct? Affirm, 0043, but the company doing a delay. Roger, don't have it here. Stand by for a minute. Roger. Do you know the time of delay? Just a minute, please. Pono 134, ponto de espera no 0, pronto. Pono 134, decolagem autorizada no 0, no 80 graus, no 29. Livre decolagem no 0, no 134. Salvador, boa noite, no 098, da Gol. Estabilizado na X-ray. Na frente, continua a aproximação, olha que está livre. Chefe. O Xenai 6313 na escuta. Afirmativo, 6313 na escuta, siga. Fala com o Sala IS. Sendo que não tem DLA do plano, senhor. Tem como entrar em contato com a companhia? Já estamos em contato, já chamo em seguida, senhorita. Muito grato. Tá ok, gente. Pouso 098, pouso autorizado na 0, no 80 graus, 129. Pesado pouso no 0, bom no 0, mas 0. No 134, pouso 54, 1208. 208, obrigado, boa noite. Na 098, solo 55 à direita, ingresso na Alfa Juliette, portão 02. Direita Alfa Juliette, portão 02, na 098. 2-3-4-05 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Azul 4107? Boa noite, Salvador. É o Azul 4107 na final, passando o Simbra, baixar travado. Azul 4107, boa noite. Pouso autorizado no 0, vento 190 graus, 099, que é legal no 015. Vive pouso, Azul 4107. Boa noite, Salvador. 723 da Gol, encerra no baixão, travou a missão. 723, continua a aproximação, guarda pista livre, que é legal no 0 no 5. Guardando pista livre, o 723. Azul 4107, sala 05, libera direita, Alfa Kilo, Pate 3. Direita Alfa Kilo, Pate 3, 07. Voo 723, pouso autorizado no 0, vento no 80 graus, no 39. Lembra o pouso 723, baixo aí pra volta. Quente. Ao 6313, beleza, por gentileza. Alguma novidade? Alguma novidade do IMA? Mandou alguma autorização? Deu alguma autorização de IRS? Afirmo. Agora surgiu um plano para 0235, novo plano. Tá pronto, cópia? Afirmativo, senhorita. Autorizado Guarulhos, 360, Pirzulu 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Tael, Leda, Motiva. 1-2-0-8. Aciona, 5-1-0-3. Direção direita 360, amigo aprovado, Cusman do 1-0, Demoda 1-0, curva direita, Dael, Leda, Mótica. Para o Oceané 6-3-1-3. Controle 1-2-0-8, aciona 5-1-0-3. 5-1-0-3-1-2-0-8, graças, 6-3-1-3. Chama o pushback. Vai chamar. Táxi autorizado. Em frente, pátio principal Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, que negar o 90 no 5. Golo 723, Polo 07, libera a direita, mantém a frequência, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09. Salvador, qual a posição prevista para o 07? Eu não tenho aqui no meu sistema, tem escuta que eu vou ligar para a Faela já já, se aparecer o balizador você me avisa. Ok. A linha decola, pistão no 0, 190 graus, 121. Decola no 0, 224. Romeu, 4107. 3, portão 7, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar. 723, chamando sua Juliette. Chamará sua Juliette, 23. Oceanair 6224, decolou os 1-2, 1-2-0-8. 3-0-8, obrigado, nossa base. Obrigado, seu também. Delivery, muito boa noite, Portugal 020. Portugal 020118, this is another 5. 4895, Portugal 020, obrigado. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 020, position 11, getting selected Bravo, but you'll be ready for position start to this. Portugal 020, 1 minute to copy, it's in line. By Portugal, the assistance is advised, we request bus level 372. Torre Salvador, é o C3152, final na zero visual. 3152, 1015, livre pouso na zero, vento 190 graus, 99. Check 3. Baixou e travou, pouso autorizado na zero, C3152. Próxima Juliette, 1723. Boa noite, Matango, Serra Tango, para São Paulo, Guarulhos, Patrícia. Próxima Juliette, 23. 723, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, 23. Vixe Serra Tango com a Coral, só indo para a cópia. É, acione e chame pronto para a cópia, Augusto Serra Tango. Contato 63, 13, 140, 40, já alterna o galeão. 140, 120, galeão, Libertate, passe 1 na Índia, no ponto de esquerda, torre 1, no 8, malado 5, ajuste no 0, no 5, uma boa viagem, 63, 93. Então, senhor, prossegue então via parte 1, no índice, no ponto de esquerda, 395, com a torre, ou chame a 3, 3, uma boa viagem. Então 3152, seu sol 14, direito, 121, é, mantém a minha escuta. Taxi de Alfa, reportante da Juliette. Reporta Juliette, livrando até 3152, na sua escuta. Bom, 723, após a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, com sua 9. Mais uma Avianca, Juliette, 09, 23. Opa! Quem? Ah, falou, velho, vovô. Torre Salvador, boa noite, eu tô 3600, final 10. 3600, cheque trem, ajuste na 095, livre pouso pista 90, vento 190 graus, 119. Livre pouso no 0, tá 3600. 3152. Ingresso a Juliette, posição 2 Lima do pátio 3. Ingresso a Juliette, 2 Lima, pátio 3, 3152. Uma boa noite, bom trabalho. Pronto, pra qual? É aqui à esquerda, torre, o TAM 3152? É a esquerda aí no pátio 3, a posição é a 2 Lima, lá no fundo do pátio. Tirei 6313, visual com TAM nacional? Afirmativo, 6313. Faz o pouso do mesmo, a linha e mantém, cabeceira na zero. São Paulo, Zona 9, livre à direita, chame só, deixa aí, mantém minha escuta, taxi via Alfa na ponta antes da Juliette. Gente, a sua escuta reportada antes da Juliette, 6600. Ocean Air 6313, ao alinhar, livre de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 109. Ao alinhar, livre de decolagem. É forte que eu te viro, vai te copy. Número 3, Copa, prepare a FUCA no 868. FUCA, vai lá. 6313, eu colo 221, chega o controle 1208. 1208, senhor Andrade, muito boa noite pela coordenação e bom trabalho para a equipe. Diz que CA estamos na escuta. Portugal 020, red to copy. Calling a Portugal 020? Red to copy. Copy a Portugal 020. 32 Lima Papá, Papá Tango, flight level 370, by Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, and then as a flight plan route. Depart from runway 10 after departure, left turn. Book a departure, depart transition, walk 5102. Salvador approach frequency 120.80. Portugal 0208 destination, Lima Papa Papa Tango, flight level 370, upper Zulu 10 Lima Town, then upper November 873, follow the flight one route, runway 10, left turn, UCA SID, depart transition, squawk 5102, departure frequency 120.8, Portugal 020. Portugal 020, read back was correct, become ready for pushback setup, gate 11. Call back calls for second step at the hotel 010. 868, pronto, Fábio. Aracaju, nível de voo 230 aprovado, via voo 677. Cola down 10 por a esquerda, por Cajama, após Jama, direto Aracaju. Voo no 04, transponder, controle no 20, decimal 80. Voo no 868. Voo 868, 0, contra Jampo, Aracaju, Porto, Jampo, controle 20, decimal 80, só fica com a sobra. 5104. 504. Correto, 01, pronto, tiver Antes da Juliette, da 3600. Juliette, remoto no 3. Remoto na 1170, centro da praça. 1170, Boa noite, Minuto Copa, se prepare para ir da PUCA. Sai da PUCA, na sua escuta. Boa noite, Azul 6908. 6908, boa noite, continue na aproximação, ajuste na 095, reporta baixado, checado. 6908. Eu vou te dar o Sarah Call for Dev. Pode ser o 0-2-0. Baixa travada 008. 0908, livre pouso, pista 90, metro 80 graus, 109. Livre pouso, pista 10, 008. Tango de Serra, tango na escuta. Tango Esquinhatango, autorizado para Guarulhos, no vídeo voo 220, via Golf 677 até Ilhéus, após o Whisky 1 e conforme. Decola da 197, curva direita, no perfil da Dael Coral, aciona 5101 no transponder, controle 120 de 180. Torre, boa noite, passarida 2224, tá? Foi LS, baixando travado. 2224, boa noite, 1015 no ajuste, continua, aproximação, aguarda a pista livre. Boa noite, não se escuta, 2224. Seu solo 31, livre à direita, time solo. E mantenha minha escuta. Taxi via Alfa Kilo, parte 3. Vamos lá, tenta o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, computador 6908. Passarela 2224, 1015 o ajuste, o vento no 80 graus no 2 nós. Em pouso autorizado, piso na 0. Livre pouso, 2224. Salvador, cordial boa noite, esse é o Azul 2713. Estabilizado. ILS X-Ray, pista no zero. 2713, boa noite, ajuste no zero no 5, continue na aproximação, é parte para o baixar de checar. Continua, cortará Azul 2713. Aparelho 2224, eu solo as 33, livre à direita, taxi Alfa, Aquilo, para o Pátio 3, quando lá atento ao sinalizador. Aquilo, Pátio 3, 2224. Azul 27 no 3, já baixou o travador? Afirmo, baixou o travador, Azul 27 no 3. Livre pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 11 nós. Autorizado pouso, Azul 27 no 3. Portugal 0-0, request taxi. 0-0, que o taxi vai a April 1, India, on holding point. Call me again. Altimeter taxi 1015. Fifth taxi to Apron India, holding point, and then holding point call you back to Portugal 0-0. O Salvador, voo 1170. 1170, pronto pra cópia? Pronto, cópia. Aqui na grande, autorizado 370, VP 1-0. Decola da 1-0 com a esquerda, UCA transição de par, com 1-1-0 transponder, 1-2-0, 8-0 com controle, o gol 1-1-7-0. Confirma o transponder, por favor. 5-1-1-0. 3-3-7-0 para Campina Grande, decola da 10, cruza a esquerda, UCA de par, 1-2-0-8-0 controle, 5-1-1-0. O transponder, gol 1-1-7-0. 1-7-0 correto, no 10, chame pronto, pushback na meta. Chamará gol. Tony, confirma a posição do estacionamento do passarelo 2224? Não tem uma posição definida aqui, fique atento ao finalizador aí no pad 3. Esse. Salvador, boa noite, gol no 098, informação Bravo, autorização Natal 370. 098, boa noite, para Natal, prepare a PUCA, 1 minuto 4. Ok, PUCA de fora, aguardando o conteúdo no 098. No 3, seu solo aos 38, devia direito, chance de ativar Alfa Aquilo para o pátio 3, quando lá atenta o finalizador. Direita, Alfa Aquilo, pátio 3, cara atento ao finalizador da 127, 1-3, obrigado, boa noite, bom trabalho. No 868, coordena em vez de solo, após o Portugal livrar a retaguarda, inicia e chama o ataque. Quebec, acionamento, voo 1170. Portão 10, autorizado, chama de táxi. Autorizado, chama na táxi, voo 1170. Portugal 020, Big Point, runway 10. Portugal 020, clear to line up, take off, runway 10, winds 180 degrees, 109. Clear for line up, take off, runway 10, Portugal 020. 10098.4. Prossiga, no canal. Natal, autorizado 370, VP do Lima 0. Decola da 10, curva esquerda, perfil da PUCA, transição de par. 51111, o transponder, o controle 120, decima 80, ou 10098. Tal 370, tal. Correto, chame o controle 2, me espere para mim. Autorizado, eu posso ter ingresso na pista de carretada. Ingresso na opção 1-7-8-7. Portugal 020, Borne at short 2, contact Salvador, approach frequency 120.80. Salvador, approach 120.80, Portugal 020, boa noite, bom trabalho. Pero 2 no setor, baixo, não zero na 2. Sim, é o número 2 setor. Alô Salvador, boa noite, 68. Pronto para o Santos. 69 a bordo, 2 horas e 2 de autonomia alterna, Salvador. 169? Isso, 169. Direita Índia, ponto de espera, 1895, ajuste na 095, boa viagem. Gol, 1868. 7, lixão, ponto de espera, gol no 868. Gol 1170 para o táxi 1310411, Fortaleza. 1170, Libertad, táxi 1 no Índia, no ponto de espera, chama novamente, o ajuste na 095. Gol no Índia, ponto de espera, chama lá. Gol 1170, 1500. Abafalo, ponto de ingresso à esquerda, pista, reporta a cabeceira 17, alinhado ponto de esquerda. está no ponto de espera próximo 868. Bono 868 autorizado, alinhar e manter, cabeceira 9. Alinhar e manter, 90, bom 868. Da companhia taxiando para o ponto de espera, assim que ela passar a retaguarda, inicia chamando o táxi no 09. Vindo do setor sul do pátio, vai passar a retaguarda, está passando através do 62 agora. 868, ao alinhar, livre decolagem, costuma 0, vento 90 graus, 11 9. Fechou, alinhar, livre decolagem, gol no 868. Terra Tango, livre decolagem, sistema 7. O vento 180 graus, 109. Isso, Terra Tango. Espera pronto, 1170. 1170, ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém, 190, 170. Bono 868, decolou os 46, 120, decimal de 0, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, bono 868. Terra Tango decolou aos 46, 208, uma boa viagem. 208, boa.